amor. Eu amo o Senhor, sofreu, morreu por mim pecador. Eu amo o Senhor, um dia Ele me transformou. Andava sozinho, sem ter pra onde ir. Procurava um caminho que houvesse paz, até que Cristo me encontrou. Livre hoje estou e agora posso adorar e o Evangelho anunciar. Amo o Senhor, sofreu, morreu por mim pecador. Eu amo o Senhor, um dia Ele me transformou. Eu amo o Senhor, sofreu, morreu por mim pecador. Eu amo o Senhor, um dia Ele me transformou. Chegando na pista, Renegade, CL salmista. Cristo deu a vida por mim, mudou o meu triste fim. A minha paz quero sim, se é pra louvar tô afim. Meu passado foi osso, no bolso for osso. A droga foi o meu calabouço. Preso no beco, isqueiro aceso. Junto com a cinza, minha vida foi pro cinzeiro. Mas graças a Deus, meu Deus é amor. É por outros, formou, hoje eu tô na paz do Senhor. Levante a mão e glorifique o Deus de amor. Ei, vive, cante, eu amo o Senhor. Amo o Senhor, amo o Senhor, yeah. Amo o Senhor, amo o Senhor, amo o Senhor, yeah. Amo o Senhor, amo o Senhor, amo o Senhor, yeah. Amo o Senhor, amo o Senhor, amo o Senhor, yeah. Amo o Senhor, amo o Senhor, amo o Senhor, yeah. Amo o Senhor, amo o Senhor, amo o Senhor, yeah. Pecador, eu amo o Senhor. Um dia Ele me transformou.